A ilha de Monte Cristo. Sob um céu iluminado pelas estrelas, Edmond Dantès conduziu o jovem Amélia em direção à ilha de Monte Cristo. Em sua mente passavam como um pesadelo os 14 anos encerrados na prisão, onde a única esperança de liberdade era a morte. Relembrou a paciência do velho abade ao lhe transmitir seus conhecimentos, como se pressentisse que jamais sairia vivo do castelo de Ife. Agora, próximo da misteriosa ilha, uma forte angústia oprimia seu peito. E se tudo o que o abade faria lhe dissesse fosse somente fruto da imaginação de um homem à beira da loucura? E se o mapa que trazia costurado no forro de sua jaqueta não passasse de um papel sem qualquer valor? Quando estavam próximos da ilha, ainda ao largo, porque a profundidade não permitia portar, Dantès pegou uma espingarda e pediu permissão ao comandante para tentar abater alguma caça. No alto do monte mais próximo, podiam-se avistar cabritos montanheses pastando. O comandante deu permissão e Edmund remou até a ilha, acompanhado por um marinheiro amigo chamado Jacob. Enquanto isso, o navio era descarregado e os tapetes turcos transportados para as areias da praia, numa operação que levou quase toda a noite. Logo que os dois alcançaram o alto do morro, Dantès avistou um cabrito bem próximo e abateu com um tiro. Depois de preparar a carne, convenceu o amigo a descer até a praia e assar um bom pedaço para toda a marujada, enquanto ele procuraria por mais caça. Quando se viu só, ficou feliz pela liberdade de correr para qualquer lado que se aprouvesse e começou a procurar pelas tais grutas, onde poderia estar escondido o tesouro dos espada. Não encontrou nem sequer vestígios de alguma cava que tivesse sido aterrada pelo tempo ou por mãos humanas. Chegou a hora de partir. Dantès abateu mais um cabrito para não levantar suspeitas. Precisava encontrar um pretexto para permanecer na ilha. Já estava bastante decepcionado por não ter visto nenhum sinal das grutas mencionadas pelo abade Faria. Depois de pensar um pouco, um plano surgiu em seu cérebro. Correu pelo alto das rochas, bem à vista dos marinheiros que se moviam pela praia, gritando e acenando para eles que responderam ao seu chamado. De súbito, fingiu-se desequilibrar-se e rolou pela encosta. Um grito de surpresa e susto irrompeu de todos os lados. Era o que ele queria. Vários companheiros correram até onde ele estava. Queriam carregá-lo até o navio, mas ele recusou. Deixem-me aqui. Não quero ser um peso inútil no navio. Podem partir e me pegar na volta daqui a alguns dias. Você deve estar maluco, gritou Jacó, seu melhor amigo entre os tripulantes do jovem Amélia. Não pode ficar aqui ferido e só. Ficarei em sua companhia. O imediato interferiu. Nada disso. Vamos todos para o navio. Levaremos Edmund a bordo e partiremos todos juntos. Senhor, não estou tão ferido assim e gostaria de ficar alguns dias por aqui. O ar da montanha e uma boa alimentação me farão muito bem. Basta que me deixem um rifle com munição e uma provisão de alimentos que ficarei muito bem. O imediato deu de ombros. Não era homem de ficar discutindo coisas sem importância. Se você acha melhor assim, tudo bem. Estaremos de volta dentro de alguns dias, mas Jacob irá conosco. Não podemos dispensar mais ninguém. E assim, apesar dos protestos de Jacó, que era de fato um bom amigo de Edmund, ele ficou só e livre para explorar a ilha pedra por pedra. Com algumas ferramentas deixadas pelos companheiros, levantou um pequeno abrigo num lugar oculto de onde poderia avistar qualquer embarcação que passasse.